se ter amor pra perdoar, é o único meio de viver, é além de Deus ter o perdão no coração. Não esqueça que Deus te perdoou, e acima de tudo nos amou, pra começar vou aprender a perdoar. É. Puxa, se tivesse um jeito de voltarmos pra nossa casa. É, mas pelo menos nós estamos bem. Ei, alguém viu o professor por aí? Oi! Oi, vocês gostaram? Eu fiz com bambu e cocos. É muito bom, não é? Venham, subam a bordo. Bob. Fala, Larry. Próximo verão, vamos vender limonada, como todo mundo. É uma excelente ideia. Tem que ter amor pra perdoar, é o único meio de viver, é a lei de Deus, ter o perdão no coração. Não esqueça que Deus nos perdoou, e acima de tudo, amor. Pra começar, vou aprender a perdoar. Pra começar, vou aprender a perdoar.